Já não chegavas, é que eu percebi o quanto me estimavas. Só no momento em que cansaste sem mim é que eu vi que isto vai ficar por aqui. E agora junto-me com um totó outro qualquer, e vai ser homem pro que der, e com certeza o que A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca, em direto a partir da Rádio Lisboa. Esta é a primeira emissão neste horário que fazemos há para aí duas semanas, porque no dia do concerto das Raincoats chegamos um pouco atrasado e o sistema informático não permitiu que a emissão fosse para o ar. Estive aqui meia hora a fazer um DJ set incrível, e na semana passada a emissão foi substituída por um direto a partir de Roriz, em Barcelos, onde fiz uma espécie de cobertura barra antevisão do Soto Rock, que já devia estar em podcast, mas ainda não está, e quando estiver eu aviso toda a gente, porque foi de facto foram bons momentos que passei lá e falei com muita gente interessante. Está explicada a ausência nos últimos tempos. Portanto, hoje temos muita coisa para ouvir, para recapitular. E além disso, os patronos da Mosca já estão a par desta situação, mas os restantes, e que enfim, ainda vão a tempo de se patronizarem, para o mês de julho, dado ser um mês muito especial e muito particular em termos de movimento e de atividades, eu tomei como desafio escolher apenas 30 discos novos para ouvir. A ideia seria fazer durante o mês de julho todas as emissões com esses discos, isso não vai acontecer. Portanto, hoje já vamos ouvir alguns, temos aqui no mínimo 3 discos dessa seleção, e depois vou assinalando quais são. É uma tentativa um bocado estúpida de tentar ouvir música nova. Bom, posto isto, obrigado por estarem desse lado, vamos seguir já com o último dos discos que Kanye West produziu a partir de Wyoming. Este é o disco de Teyana Taylor e chama-se KTSE. Tem apenas 8 faixas, sendo que a última é uma coisa absurda, mas muito bem conseguida. Bom, estamos no domínio do R&B, vamos ficar com Gonna Love Me, na curta faixa de Teyana Taylor. Do more to stand out. I'm sorry if I made you feel less than who you are. A little insecure. Oh, you're the shining star. I wanna spend my nights with you, my life with you. Oh, baby, babe, please wait up for me till whenever I get home. I know that you're all alone, thinking about what you're gonna do. See it through. Ooh, ooh. And oh, you're gonna love me. You're gonna wanna hug me and squeeze me. Sometimes I don't think we really say enough. Why is it so hard to keep in touch when we're laying right next to each other, baby? We shouldn't be in a thing so much. Overthinking, understanding. Don't let a feeling change it up. I wanna spend my nights with you, my life with you. Oh, baby, babe, please wait up for me till whenever I get home. I know that I'm all alone, thinking about what I'm gonna do. I hope that I see it through. Ficamos com a encantadora voz de Teyana Taylor. Já agora esqueci-me de... mas a primeira música que ouvimos é de B Fachada. Chama-se Mimi 3, do disco Um Fim de Semana, no Pony Dourado. Já agora, a B Fachada vai estar na próxima sexta-feira no Curtas, em Vila de Conde, a musicar um filme que julgo ser um processo inédito na sua carreira. E dado que ele não tem dado notícias nem lançado música nova, acho que agora há pouco tempo teve uma espécie de projeto literário. Enfim, mas como falta música nova de B Fachada, acho que estão todos oficialmente convidados. Vamos seguir ainda neste disco. Relembro o quarto e último da tetralogia produzida por Kanye West neste seu ano de 2018, que foi dominado pelo tempo que passou no Wyoming a produzir. E, bom, este, acho que todos os discos, posso estar enganado, mas tinham todos apenas 7 faixas, e este tem 8, e a 8ª faixa é esta WTP, que significa Work This Pussy, e é um registro muito diferente dentro do disco de Teyana Taylor, mas funciona bastante bem. Com ele ficamos e depois vamos para outros sítios. Espero que gostem. Até já. Work this pussy, work this pussy, work this pussy, work this pussy, work this pussy, work this pussy, work this pussy, work this pussy, work this pussy, work this pussy, work this pussy, work this pussy, work this pussy, work this pussy, work this pussy, work this pussy, work this pussy, work this pussy, work this pussy, work this pussy. She's a motherfucking international sensation. She's not your average show girl. Allow Miss Taylor to sing the blues. Bom, e a música termina neste registro, portanto é uma ótima faixa para levar para um qualquer DJ set. Ficamos com WTP de Teyana Taylor, produção de Kanye West, é a última faixa do seu, julgo ser o segundo disco, KTSE. E deixamos Kanye West e amigos de parte, ou então não, depende de como estiver a sua relação com Lil Wayne. Vamos passar por aqui agora o disco da Carter Third. É o, enfim, não sei ao certo onde se situa na carreira de Lil Wayne em termos de ordem, mas é um disco que faz este ano 10 anos e ouvi-o há cerca de 2 semanas porque estava naquela fase nada breve e que ainda se mantém, mas com menos entusiasmo de tentar perceber de onde veio exatamente o trap e onde é que ele pode ficar mais interessante também. E este da Carter, enfim, é um trabalho muito completo e vamos ouvir 2 faixas. A primeira vai ser Mr. Carter, que tem a colaboração de Jay-Z, e depois vamos ficar com a Millie, que é uma das mais incríveis faixas de Lil Wayne. Bom, e há um artigo ótimo que julgo não poder partilhar agora com vocês, sobre pessoas que colaboraram com Lil Wayne nesta altura, e creio que é um dos discos mais bem vendidos de sempre, que em 2008 era ainda um feito, na altura em que a pirataria estava com muita força, e julgo até que o disco teve uns leaks antes de sair. Portanto, é impressionante como ainda assim conseguiu vender e muito. Bom, ficamos com o Mr. Carter, colaboração com Jay-Z, E estamos no The Carter Third de Lil Wayne. Yo, Jordan, this right here is crazy. Yeah, I feel big, you know what I mean? Like, not big in the sense of weight, you know what I mean? Like, gaining weight or nothing like that, like, colossal, like, you know what I mean? Like, I heard you were looking for me. Hey, Mr. Carter. Hello. Tell me, where have you been? You know. They've been asking, they've been searching, they've been wondering why. I know. Mr. Carter. Hey. Hello. Tell me, where have you been? Shit. You know. They've been asking, they've been searching, they've been wondering why. Yeah. To you forever, from me to you. I heard somebody say, Judge, I'ma need a suit, I'ma need a coupe, I won't need a roof. Fly it and be the juice, be the juice, be the juice. I got the flow, I'm trying to see the roof. Didn't wear bulletproof, so I got shot and you can see the proof. Blind eyes can look at me and see the truth. Wonder if Stevie do, but I'ma leave it to God, not Beaver, neither you. Cause I'm a murder, why I kill over and even you. Man, I got summer hating on me cause I'm hotter than the sun. Got spring hating on me cause I ain't never sprung. Winter hating on me cause I'm colder than y'all. And I would never fall. I'm being hated by the season. So fuck y'all, I'm hating for no reason. Hey, Mr. Carter. I am him. Tell me, where have you been? Around the world and I'm back again. Been asking, who's been asking about me? In case you're wondering, rent. Around the world, now I'm back again. Who's been asking about me? In case you're wondering, bitch. Yeah, I've been in and out the bank, bitch. Why y'all asshole niggas been on the same shit? I flush them and watch them go down the drain quick. Two words you never hear, Wayne quit. Cause Wayne win and they lose. I call them April babies cause they fools. And when they snooze, we up. Feet up like a paraplegic. A paraplegic. A parallel park. And a red and yellow thing. Old school Atlanta Hawk. Like I'm from Kyle Park. But I'm from Holly Grove. Now all my blood screams soup woo and da da do. I knew my rule. And I play it well. And I wear it well. On my Libra scale. I suck a pussy, fuck a pussy, leave it there. Long hair don't even care. Hey, Mr. Carter. I am him. Tell me, where have you been? Around the world. Been asking about me, in case you're wondering, Mr. Carter, I am him. Tell me, where have you been? Around the world, now I'm back again. Who's been asking about me, in case you're wondering? Yeah, I'm right here in my chair with my crown and my dear. Yeah. Queen bee as I share my time with my ear. Young Carter, go farther, go further, go harder. Is that not why we came? And if not, then why bother? Show no mercy in Marcy, your lagers. I'm far from being the bastard that Marcy had fathered. Now my name's being mentioned with the martyrs. The Biggies and the Pox and the Marleys and the Marcuses. Garvey got me a Molotov cocktail. Flow, even if you box well, can't stop the blows. Kaboom, the rock boy in the room. The dope boy just came off the spoon. Also, I'm so fly, I'm on autopilot. What guys just stare at my wardrobe? I see your rose, that's right, plural. I took so much change from this rap game, it's your go. Yo! It's my go, yeah. And I'ma go so opposite of soft author Victor Hector Camacho, man, Randy Savage. Far from average, above status quo, flow, so pro. I know, I ride slow. And when I pass, they say, what up, killer man? Stop bringing up my past. And next time you mention Pac, Biggie, or Jay-Z, don't forget Weezy, baby. Hey, Mr. Carter. Amen. Tell me, where have you been? Yeah. Been hustling. They've been asking, they've been searching, they've been wondering why. Shit. And I swear to everything, when I leave the circle, it's gonna be on both feet. Never knees in the dirt. You can try me, fucker, but when I squeeze it hurt. Mine, we lose two lives, yours and mine. Give me any amount of time. Don't let Miss Carter grieve at the funeral parlor, dripping tears down my sleeve. Give me any amount of time. Don't let Miss Carter grieve. Ficamos com uma primeira incursão neste disco de Lil Wayne, chama-se The Carter Third. Eu acho que vou deixar o artigo na página e depois, se alguém estiver interessado, pode dar uma vista de olhos. Mas é um disco que, enfim, me parece soar um pouco datado, mas depois tem esta faixa que é absolutamente incrível, chama-se A Millie, e eu conheço-a primeiro não como a faixa de Lil Wayne, mas como um rework da autoria de James Blake, que naquela altura em que começou a sua, enfim, não começou, mas que estava já numa fase, não necessariamente no início, mas ainda precoce da sua carreira, fazia alguns reworks de outras músicas, e esta foi uma delas, salvo erro, sob o nome de Harmonimix, James Blake. Bom, ficamos com A Millie, a música de Lil Wayne, e se quiserem ir ao Genius buscar as letras, agora é uma boa altura. Até já. A millionaire, I'm a young money millionaire, tougher than Nigerian hair. My criteria compared to your career just isn't fair. I'm a venereal disease, like a menstrual bleed through the pencil and leak on the sheet of the tablet in my mind. Cause I don't write shit, cause I ain't got time. Cause my second minutes, hours go to the almighty dollar and the almighty power of that chopper. Sister, brother, son, daughter, father, motherfucker, copper. Got the Maserati dancing on a bridge, pussy poppin', tell the coppers, ha ha ha, you can't catch them, you can't stop them. I go by them goon rules. If you can't beat them, then you pop them. You can't man them, then you mop them. You can't stand them, then you drop them. You pop them, cause we pop them like Oval Redenbacher. Motherfucker, I'm ill. Yeah. A million here, a million there. Sicilian bitch with long hair, with coconut every year, like smoking the thinnest air. I open the Lamborghini, hoping them crackers see me. Like, look at that bastard Weezy. He's a beast, he's a dog, he's the motherfucking problem. Okay, you're a goon, but what's a goon to a gobbler? Nothing. You ain't scaring nothing on some faggot bullshit. Call him Dennis Rodman. Call me with your own peach. Call me on my sidekick. Never answer when it's private. Damn, I hate a shy bitch. Don't you hate a shy bitch? Yeah, I hate a shy bitch. She ain't shy no more. She changed her name to my bitch. Yeah, nigga, that's my bitch. So when she asks for the money, when you through, don't be surprised, bitch. And it ain't trickin' if you got it. But you like a bitch with no ass. You ain't got shit. Motherfucker, I'm ill, not sick. And I'm okay, but my watch sick. Yeah, my drop sick. Yeah, my Glock sick. Am I not thick? I'm it. Motherfucker, I'm ill. Yeah. See, they say I'm rapping like Big J and Tupac. Andre 3000, where is Erica Badu at? Who that say they gon' be Lil Wayne? My name ain't Big, but I keep that flame. Like, who that wanna do that? Boy, you knew that you that swallow. And I be this shit, now you got loose powers. I don't owe you like 2 hours, but I would like for you to pay me by the hour. And I'd rather be pushing flowers than to be in the pen sharing showers. Tony told us this world was ours, and the Bible told us every girl was sour. Don't flee in a garden and don't smell her flower. Call me Mr. Carter or Mr. Lawnmower. Boy, I got so many bitches like I'm Mike Lowry. Even Gwen Stefani said she couldn't doubt me. Motherfucker, I say life ain't shit without me. Chrome lips poking out the coop, look like it's pouting. I do what I do and you do what you can do about it. Bitch, I'll turn a crack rock into a mountain. Damn, man, don't you compare me, cause there ain't nobody near me. They don't see me, but they hear me. They don't feel me, but they fear me. I'm ill at C3, 3P. poolside convo about your summer last night. Yeah, about your summer last night. Ain't give you no play. Could I make it shy last night? Could I make it shy on the last night? Last night. Could we make it in? Do we have time? I'll be the boyfriend in your wet dreams tonight. Noses on a rail, little virgin wears the white. You cut your hair, but you used to live a blinded life. Wish I was there, wish we'd grown up on the same advice. And our time was right. Keep a place for me. Some nights you dance with tears in your eyes. I came to visit, cause you see me like a UFO. That's like never. Cause I made you your self-control. Nothing. Keep a place for me. It's nothing, it's nothing. It's nothing, it's nothing. Ficamos com a música de Frank Ocean, recuperamos o seu disco Blonde de 2016, um trabalho um pouco underwhelming comparado ao belíssimo Channel Orange, mas ainda assim apresentando um outro tipo de vulnerabilidade. Ficamos agora com um dos nossos momentos favoritos de todas as emissões, que é quando mencionamos a nossa muito, muito querida Porto Calling, à qual já não vou há tanto tempo. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip-hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Bom, A Porto Calling é uma loja 100% vinil que está sediada no Porto, na Rua da Conceição, e que se especializa nos géneros do rock, no pop, no jazz, blues, funk, disco, soul, reggae, dub, ska, rocksteady, roots, hard, metal, punk, industrial e goth. Na Rua da Conceição fica, por sua vez, muito perto da Rua de Sede Feita, portanto, numa zona muito, muito central do Porto. Quando estiverem no Porto, se quiserem ver alguns bons discos, Porto Calling é o sítio ideal para visitar. Tem o seu site em portocalling.com e o seu Facebook também, chama-se Porto Calling Loja de Discos, salvo erro. Bom, e a sugestão de hoje é uma faixa que já aqui passou, não sei ao certo quando, mas é da autoria de Screaming Jay Hawkins. E hoje, entre hoje e ontem, vi finalmente um filme de Jim Jarmusch, um dos primeiros, de 1986, Stranger Than Paradise, no qual esta música tem uma presença recorrente. E falam de Screaming Jay Hawkins como música selvagem, e foi bom ouvi-lo outra vez, embora já o tivesse conhecido previamente por causa do Pedro da Porto Calling. Vamos ficar com esta, I Put a Spell on You, que é possivelmente a sua faixa mais conhecida, e depois ainda vamos dar um salto noutra fase da sua carreira. Esta gravação é originalmente da década de 50, embora o disco do qual o retirei seja bem mais recente, já do século XXI, mas são gravações antigas. Ficamos com I Put a Spell on You, sugestão da Porto Calling, da autoria de Screaming Jay Hawkins. Espero que gostem. Até já. I Put a Spell on You. Because you're mine, stop the things you do. What's up? Com a música de Screaming Jay Hawkins, que adotou o Screaming depois de, enfim, de algumas gravações bem sucedidas. Os seus espetáculos eram muito pouco convencionais e muito energéticos, nem sempre corriam bem. Houve uma dada altura da sua carreira em que ele saía de um caixão. Uma vez uma banda prendeu lá dentro e quando ele sai do caixão vai a correr atrás deles, e pensou-se que aquilo faria parte do ato, mas não. Ficamos com mais uma faixa de Screaming Jay Hawkins, e ficamos com You Made Me Love You, I Didn't Want To Do It, e estamos ainda sob o espectro, sob a alçada das sugestões da Porto Calling, que relembro tem o seu site em portocalling.com, com o catálogo quase sempre permanentemente atualizado, e o seu Facebook também é fácil de encontrar, portanto passem por lá, o Pedro faz uns vídeos giríssimos com os discos que tem recebido. Ficamos então com Screaming Jay Hawkins, a propósito não só do Port Calling, mas também do filme de Jim Jarmusch de 1986, chamado Stranger Than Paradise. Até já. Love ya. Yeah. I didn't want to do it. I didn't want to do it. You made me want ya. And all the time you knew it. I guess you always knew it. You made me happy sometimes. You made me glad. I just won't tell you. I want some love, Dad. True. Yes, I do. Indeed, I do. Yeah, now I do. Give me. Oh, what I cried for. You got the brand of kisses that I go for. You know you made me love you. But you could've held my hand through this, baby. And my mind run underneath wanted. I run my hands through what's left, but we're getting older, baby. Don't have much longer, baby. Why am I preaching? Till it's quiet to this 8 years. Just like mine, versions of these belong to you. After a while, they're keeping me close to you. Bom, e depois da sugestão da Port Calling, ficamos com mais uma faixa de Frank Ocean e a última por hoje. Recordamos brevemente o seu disco Blonde de 2016, desta vez com Close to You, que recupera um momento belíssimo gravado por Stevie Wonder há vários anos, num programa de televisão em que ele faz uma reinterpretação com o auxílio do vocoder, que é uma espécie de autotune analógico. Falo num programa de televisão com banda e é um momento mesmo transcendental, e faz uma reinterpretação, dizia eu, Stevie Wonder por sua vez, da canção dos Carpenters, que não vamos ouvir, mas fica como um exercício para o ouvinte interessado. Bom, seguimos com Van Morrison, que vai estar este ano e este mês de julho em Lisboa, em Cascais, e vai estar no EDP Cool Jazz dia 28, se alguém quiser ir. Apitem. Enfim, ele tem um disco muito, muito icónico, e é um disco mesmo muito bonito, chamado Astral Weeks, que já vai longe. o ano em que foi editado, porque é da década de 60, possivelmente 68 ou 69. E, enfim, é um disco absolutamente mágico, que duvido que seja hoje reinterpretado ou interpretado como foi gravado na altura. Mas, enfim, ficamos com a recordação de The Way Young Lovers Do. E este disco já foi amplamente ouvido numa emissão da Mosca para aí de há 2 ou 3 anos atrás. Enfim, até já. We strolled through fields all wet with rain, and back along the lane again, there in the sunshine, in the sweet summertime, the way that young lovers do. I kissed you on the lips once more, and we said goodbye at your front door in the nighttime. Yeah, that's the right time to feel the way that young lovers do. Ficamos com esta maravilhosa canção de Van Morrison, The Way Young Lovers Do, do seu maravilhoso, também ele, disco Astral Weeks, de 1968. Enfim, quem não ouviu, quem não conhece, é uma ótima altura agora para o fazer. Larguem a emissão a meio, estão perfeitamente à vontade. E seguimos agora com Shirley Nanette, e este é o primeiro disco dos três que eventualmente vamos ouvir ainda hoje, que fazem parte do rol de 30 discos para ouvir em julho. Este disco é originalmente de 1973, foi gravado nos Estados Unidos por Shirley Nanette e foi reeditado agora há pouco tempo, em 2014, e talvez seja daí que eu o conheço, dessa reedição. Ficamos com duas faixas, isto que chama-se Never Coming Back, e, enfim, é um trabalho muito simpático que faz uma ótima companhia. Com ele ficamos. A primeira faixa chama-se Heaven on Earth. Até já. I had to run and tell somebody. Estamos com música de Shirley Nanette, que entretanto descobri tem um blog. E é um blog. E é um blog maravilhoso. Seguimos agora com I'm So Glad. Com a música de Shirley Nanette, depois de ter visto um gif que estava no seu blog, foi difícil manter a compostura. O disco é de 1973 e foi reeditado em 2014. Bom, até ao final da emissão vamos ter ainda dois outros registros. O primeiro é da autoria de Allen Ginsberg, e vamos ouvi-lo agora, porque senão depois destoa bastante. Vamos chegar com uma faixa de um disco que recupera o próprio poeta a ler alguns dos seus poemas. E este é um álbum absolutamente icónico, embora não seja, enfim, explicitamente sobre música, e faz parte também do tal rol de 30 discos a ouvir, Howl and Other Poems, que aqui aparece como sendo 98, mas eu duvido que seja tão tarde. Allen Ginsberg terá escrito isto por volta de 50 ou 60. Eu não sei que tenha gravado nesta altura, mas mesmo assim acho muito improvável. Ficamos com A Supermarket in California. Espero que gostem. A supermarket in California. What thoughts I have of you tonight, Walt Whitman. For I walk down the side streets under the trees with a headache, self-conscious, looking at the full moon. In my hungry fatigue and shopping for images, I went into the neon fruit supermarket, dreaming of your enumerations. What peaches and what penumbras. Whole family shopping at night. Aisles full of husbands, wives in the avocados, babies in the tomatoes. And you, Garcia Lorca, what were you doing down by the watermelons? I saw you, Walt Whitman, childless, lonely old grubber, poking among the meats in the refrigerator and eyeing the grocery boys. I heard you asking questions of each. Who killed the pork chops? What price bananas? Are you my angel? I wandered in and out of the brilliant stacks of cans, following you and followed in my imagination by the store detective. We strode down the open corridors together, in our solitary fancy, tasting artichokes, possessing every frozen delicacy, and never passing the cashier. Where are we going, Walt Whitman? The doors close in an hour. Which way does your beard point tonight? I touch your book and dream of our odyssey in the supermarket and feel absurd. Will we walk all night through solitary streets? The trees add shade to shade, lights out in the houses. We'll both be lonely. Will we stroll dreaming of the lost America of love past blue automobiles and driveways home to our silent cottage? Ah, dear father, gray beard, lonely old courage teacher, what America did you have when Sharon quit poling his ferry and you got out on a smoking bank and stood watching the boat disappear on the black waters of Lethe? ouvimos a Yes Chaos, uma colaboração com Pan Dai Ching, que faz o, enfim, faz as vozes. É um projeto que editou agora em 2018 apenas este single, e são ambos, salvo erro, da editora Pan, que tem feito umas coisas exploratórias nos últimos tempos. Já agora relembro que B Fachada atua na próxima semana em Vila de Conde e que Van Morrison vai a Lisboa dia 30, e que já saiu o cartaz completo do semibreve deste ano, que merecerá mais próximo da data de realização uma emissão especial, e tem ótimos nomes. Grouper e William Basinski são dois ótimos destaques, mas temos também Jaylin, que dará um ótimo espetáculo, e enfim, outros muitos mais. Grouper foi especialmente surpreendente. E com isto aproveito para me despedir. Muito obrigado por terem estado desse lado. Relembro que a Mosca tem o seu absolutamente inútil Facebook em facebook.com/amoscadarrumo. Temos também o Patreon em patreon.com/amosca. Mas mais importante ainda, o blog em cuprófago.wordpress.com. Mais eficaz que qualquer meio de divulgação deste programa são vocês, se o fizerem chegar a vossos amigos ou inimigos que queiram ter experiências musicais de todo nada abonatórias a seu favor. Bom, e para nos despedirmos, chegamos com apenas mais uma música, e é também da autoria de Amnesia Scanner, que produziu esta última faixa. Chama-se A.S. Jinji e é do disco A.S., que salvou a rap aí de 2016. Bom, até já. Para o facto de já passar de 1 da manhã e a emissão não ter sido cortada, um enorme abraço ao Zé, que nos permitiu finalmente que pudéssemos estender a emissão para além da 1 da manhã, e neste momento estou em condições de anunciar que temos mais 3 horas e 40 minutos de antena livre. Portanto, fiquem desse lado, vamos percorrer todo o espólio da carreira de grandes artistas portugueses. Não, claro que não. Não vimos a Amnesia Scanner, e agora sim, vou mesmo embora. Tinha ainda uma última proposta, mas parece-me demasiado vanguardista para estas horas. Mas ainda englobado nos tais 30 discos, temos aqui a obra de Yannick Daubi, que julgo ser de 2011, e são field recordings gravados num país qualquer asiático, que agora não me lembro. Julgo que isto é Hong Kong. Yeah.